você, ainda uma piveta, brincando de boneca, rolê de bicicleta, o sonho de um pai e sua essência, uma criança na pura inocência, falando de namoro só, dando risada, como se tudo fosse uma piada, andando de mão dada, correndo animada, brincando no parquinho que colava na quebrada. Brilho numa olhar, reflete vida, a sinceridade do que vai dizer, curiosidade sobre o mundo, pergunta tudo, tudo quer saber. Menina simples, sem vaidade, cercada de crianças da mesma idade, correndo pelas ruas da comunidade, sorrindo pelas ruas da comunidade. Criança simples, sem vaidade, cercada de crianças da mesma idade, correndo pelas ruas da comunidade, sorrindo pelas ruas da comunidade. Ontem vi você tão linda, cheia de vida, sempre a sorrir. Ontem vi você começando a viver. Ontem vi você tão linda, cheia de vida, sempre a sorrir. Ontem vi você começando a viver. O tempo trouxe adolescência, a vaidade e a sua consequência. Não, ouvi conselhos, não, tem paciência. Vive preocupada com a aparência. Olha no espelho e se ver como mulher. Diz pra todo mundo que já sabe o que quer. Você cresceu, nem percebi. Fiquei surpreso quando te vi descendo de um carro lá na quebrada, olhando com desprezo pra rapaziada. A mesma criançada que brincava com você, a mesma gente humilde que também te viu crescer. Durante um bom tempo do bairro você sumiu, pela zoar de terra ninguém nunca mais te viu. Alguns diziam que você se casou, se mudou. Outros diziam que você engravidou. Sem más notícias de você, lembrei da nossa infância no tempo, voltei. Senti saudades por você, orei. Lágrimas caíram quando te encontrei. E a tristeza em teu rosto, por lembrar do que eu falei, pra te livrar do desgosto de criar um filho sem ninguém. Perdida no mundo para os seus problemas, pensa não ter solução. Cercada pelo desespero, seu futuro escorre pelas suas mãos. Sua mãe só chorava, mas nunca dizia que você fugiu de casa grávida em uma noite fria. Também sei que seu pai nunca aceitaria uma filha dele, mãe solteira, a vergonha da família. O brilho forte em seu olhar não existia mais, só a vergonha de alguém que agora se prostituía. O seu orgulho vale agora mixaria, mas nasce com Cristo a esperança de um novo dia. Ontem vi você triste, solitária por aí. Ontem vi você, suas lágrimas te impedem de sorrir. Ontem vi você triste, solitária por aí. Ontem vi você, suas lágrimas te impedem. Oh yeah.